A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música por a prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor com o filtro que contou de amor, amor, amor. Vou chamar. Compor uma canção, chamar a música, dila aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim. Chamar a música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas. Não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordá-la em mim. Chamar a música. Muito boa noite, caros ouvintes e caros doutores, e bem-vindos a mais uma edição da rubrica. Hoje vamos falar de droga, a legalização do consumo, produção e ou venda delas. Para começar, não sei se conhecem o que aconteceu nos Estados Unidos com o caso da guerra contra as drogas, feitas por alguns presidentes, que acho que até se tendo até agora. Não sabem? Por alto, mas elucida-nos. Elucida-nos. Pronto, desde o século XX, acho que anos 70, 80, que os Estados Unidos têm tido grandes problemas com droga, cocaína, metanfetamina, principalmente, vindas da América do Sul. E a forma como eles decidiram que fazia sentido combater isso era ilegalizar completamente o consumo e todo o tipo de posse de drogas. Ou seja, elas... um grama, sejam 2 quilos. Obviamente foi... é uma forma muito bruta de fazer isso. Investiram milhares de milhões em policiamento, em investigações. E atualmente eles ainda continuam a ter dos maiores índices de overdose, de mortes por overdose no mundo todo. Por isso, acho que é muito fácil dizer que a guerra contra as drogas foi um falhanço total. Por isso, Portugal foi, acho que em 2001, que legalizou o consumo de drogas, e até agora temos sido muito louvados a nível mundial por o ter feito, e até agora acho que tem corrido bastante bem. Mas qual é que é a vossa opinião? Olha, começo para depois dar a palavra às minhas colegas por dizer que eu consigo mais ou menos perceber o porquê e os motivos que levaram a essa legalização. De qualquer modo, por muitos elogios que Portugal tenha recebido, como tu disseste, é uma ideia que para mim não faz muito sentido e não é algo que me deixe propriamente de consciência tranquila, porque, não sei, isto pode soar um bocadinho conservador, mas dá-me a ideia que ao legalizarmos é como se estivéssemos a tornar o seu consumo, o consumo das drogas, em algo quase aceitável e que não deve ser punido. E sem dúvida que isso me deixa assim com um sabor, um trago agridoce, porque não sei até que ponto é que isso será de facto totalmente bom, embora realmente talvez numa primeira fase consiga reduzir os consumos. Aliás, é também isso que o Porto, por exemplo, está agora a tentar fazer, a criar espaços próprios para o consumo de drogas. Mas eu entendo que isso possa realmente melhorar as condições de vida até nas próprias cidades. Mas enfim, em suma, não é algo com o qual eu concordo plenamente. Eu tenho aqui uma dúvida, não sei se sabes responder a isto. Posso sentar. Mas posso sentar. Em 2001 legalizaram todas as drogas ou só as drogas leves? Não. O legalizamento primeiro é só de consumo. Ah, ok. Não é de venda nem de produção, primeiro que tudo. E segundo, sim, são todas as drogas. Tudo o que seja okay. pequenas quantidades que sejam justificáveis para consumo próprio e são legais. Ok, e desculpa, Matilde, mas onde é que uma droga é justificável para consumo? Qual é que é o critério para para ser... a quantidade? Sei lá. Sim, mas nem é a quantidade. Tu disseste que tinha sido legalizado por ser justificado a quantidade para consumo. Sim. Já há alguma circunstância em que a droga seja boa para consumo? Não foi isso que eu disse. Desculpa. O que eu estava a dizer é justificável a nível legal. Por exemplo, eu não ando com 100 gramas para consumo próprio. Mas se for talvez 5. Exato. 5, é exatamente isso. Se for para consumo, eu acho que lá está. Não é penalizado por lei, mas se for uma quantia. Assim... Certo. Eu isso eu percebi. Só que continuo a achar que mesmo 5 gramas é algo. Mas não, lá está. E já mas... é para o teu consumo, estás. Se bem que também vais afetar um bocadinho a população, uma vez que se repararmos em Lisboa. Se calhar que é uma realidade completamente diferente da nossa, há mais toxicodependentes do que aqui, claramente. Sim, obviamente. E isso, lá está, nada é feito para controlar essa situação e a população vê-se ali um bocado intimidada, digamos assim, porque sim, as pessoas até podem ir para o hospital e a polícia é chamada. Só que depois volta tudo ao início. Os toxicodependentes voltam outra vez para a rua, voltam a consumir outra vez e nada é feito. Sim, mas... e os níveis de segurança também são completamente diferentes. Sim, mas a questão é que legalizar não ajuda isso e nunca tem ajudado. Essa que é a questão. Sim, eu acho que a estratégia devia passar mais por tentar controlar e resolver o problema do que legalizá-lo e de algum modo aceitá-lo. Certo, lá está. E também temos de ver que há drogas que também são usadas na medicina, tipo a morfina, eu acho que é uma droga, certo? Portanto, sim, um opioide. Sim, nesse caso é completamente justificável usar-se. Sim, mas eu imagino que para fins farmacêuticos haja uma cláusula que o justifique. Sim. Mas lá está, temos, e acho que é um grave problema em Portugal que pode... Não é grave. Eu acho. Há muitos países que estão muito piores. Sim, mas é um facto. Não, mas também não estamos bem. Pois, não estamos bem. Principalmente nas grandes metrópoles, eu acho que é um problema assim grave, principalmente em Lisboa, que é assim a capital. Sobretudo. É onde há mais gente e mais toxicodependentes. Eu acho que legalizar. Até aqui em Oliveira, que já saíram notícias de droga aqui em Oliveira. Sim, então em acho Lisboa. Que foi a semana passada, apanharam um. É verdade, quando isto chega a Oliveira está tudo perdido. Pois, lá está-se. Se isto chega a Oliveira, imagina em Lisboa, que é uma realidade completamente diferente da nossa, uma realidade muito mais abrangente. Sim. E portanto. Mas até que ponto ilegalizar iria ajudar nisso? Pois, sinceramente, não tenho assim uma opinião sobre isso, porque não sei. Porque lá está, se eles proibirem as drogas, as pessoas vão continuar a consumir na mesma. Exato. É um facto, sim. Exato. Daí que muita gente defenda a legalização, precisamente. Não, sim, porque quando, é controverso. Quando sim, é um tema muito complexo. Sim, mas quando se legaliza uma droga, há muito mais controlo por parte do Estado na qualidade da droga, por exemplo, e também no consumo, na forma de consumo, que pode ser com a ajuda de profissionais de saúde que te ajudam a não, you know, a ser mesmo na veia, para não estás a injetar porcaria para as tuas veias. e se as pessoas vão consumir à mesma, acho que mais vale ser com ajuda de alguém, com saúde, controle, com segurança, do que ser na rua com uma colher e com uma seringa velha. Pois, também não sei. Sim, porque lá está, como tu estás a dizer, legalizando, ia ter, o Estado ia ter mais, digamos, controlo sobre o que as pessoas faziam e não ia ser uma coisa assim tão... Sim. Sim, e garantiria alguma segurança para quem consome. Pois, é como lá está. Agora, desviando-me um bocadinho do assunto, mas falando do aborto, por exemplo, a legalização do aborto torna o processo muito mais... Seguro. Sim, muito mais seguro. Sim. Porque lá está, não têm de fazer na clandestinidade. E portanto, sim, se há ajuda e há ajuda médica nisso, acho que é muito mais seguro. É uma boa comparação. Sim, uma e era aquilo que o Sebastião dizia, né? As pessoas não vão deixar de abortar. Portanto, olha, ao menos que seja legal e que seja feito em segurança. Lá está, e voltamos, e voltamos. Se calhar isso é um tema para outro. Certo, acho que era um sim, bom tema. Olha, programa, e digo, mas... acho que digo aqui que o facto de se legalizar uma droga ou de se legalizar o aborto não nos obriga a consumir e a abortar. Imaginem, portanto, um adolescente ou até mesmo uma criança que consegue comprar a droga com uma relativa facilidade de um traficante. Agora, essa mesma pessoa comprar álcool ou tabaco, ou se houvesse controlo do Estado sobre essas drogas, seria mais complicado. Sim, acho, sim, porque lá está, é muito fácil. Uma forma de proteger essas coisas. Até porque acho que Portugal é assim a porta de entrada para as drogas. Também isso, nós também vemos isso. Notícias recorrentemente que chegam navios sem droga para entrar para outros países da Europa, portanto. Exato. Pronto. Acho que foi uma boa discussão. Muito obrigado por terem ouvido. Para a semana estamos cá de novo. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Ayo, I know of some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies. But in the end, it's still so lonely. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't know. I decided we weren't gonna speak, so why we up 3 a.m. on the phone? Why do she be so mad at me for? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up, cause I already know how this thing go. You're running, tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me. In the night I hear him talk, the cold stone talking talk, baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through, they don't know about me and you. So I got something new to see, and you just gonna keep hating me, and we just gonna be enemies. I know you can't believe I could just leave it wrong, and you can't make it right. I'm gonna take off tonight. Into the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. caros ouvintes, acabámos de ouvir Heartless, de Kanye West. Este programa vou ser só eu a apresentar, dado que os meus parceiros habituais não puderam estar presentes. Hoje vou apresentar o álbum 808 and Heartbreak, de 2008, de Kanye West. Este álbum tem 12 músicas, 52 minutos, um relativamente pequeno. Na verdade, este álbum é incrivelmente importante a nível de influência na música em geral, mas eu diria que só tem duas ou três músicas que eu consideraria boas. E essas músicas são, acabamos de ouvir, a próxima que vamos ouvir, que é Amazing, com Young Jeezy, e a outra, Paranoid, com Mr. Hudson. Amazing é uma música meio introspectiva, em que ele diz que é It's Amazing, é demais, e ele fala das suas fraquezas e dos seus defeitos. E Paranoid é ele a falar para o seu parceiro, para a sua parceira, que não sejas tão paranoica. Pronto, para não te preocupares. E pronto, muito obrigado por terem ouvido. Isto foi um programa pequeno, como tem de ser. Para a semana já estaremos aqui com um programa como normal. Agora vamos a mais uma lição sobre o piano. Ana Ribeiro vai falar-nos sobre o material de que são feitas as teclas brancas e pretas deste instrumento musical. O som do piano chora poesia, soletra sentimentos, aconchega passarinhos. Onde está? O som do piano só quer brincar. Pensamento de Emanuel Carbinati. Boa noite, caros ouvintes. Bem, será que as teclas do piano são feitas de madeira, de metal? Vais descobrir agora. Tradicionalmente, as teclas de notas naturais, Dó, Ré, Mi, etc., são as teclas chamadas brancas. E as teclas dos acidentes, Dó sustenido, Dó bemol, etc., que correspondem à ordem dos sustenidos e à ordem dos bemóis, são as teclas pretas, feitas de madeira, sendo as pretas revestidas geralmente por ébano. É uma espécie de madeira que por dentro é preta. E as teclas brancas de marfim, dente de elefante, já em desuso e proibido mundialmente. Por isso, agora, geralmente, as teclas brancas são revestidas em material de plástico. No próximo programa, vou falar-vos sobre o modo como é que as teclas produzem o som. No programa de hoje, a Matilde sugere a leitura de um thriller arrepiante e envolvente, cujo título tem um certo sabor, a ironia trágica. O livro Tudo Boa Gente, de Ashley Flowers, não nos deixa tranquilos e leva-nos a questionar se realmente conhecemos assim tão bem quem nos rodeia. O livro que vos apresento hoje retrata a história de um assassinato misterioso e que se encontra sem solução. Passemos então à sinopse. Margot Davis tinha 6 anos quando a sua amiga January foi assassinada. As duas famílias eram vizinhas e Margot cresceu convencida de que poderia facilmente ter sido ela a morrer. O assassino nunca foi encontrado, Margot nunca esqueceu. 20 anos passaram e ela é agora uma jornalista de sucesso, tendo deixado a sua terra natal para trás. Mas a saúde cada vez mais frágil do seu tio obriga a voltar à pequena vila, que encontra como parada no tempo. A somar a isso, as notícias do desaparecimento de Natalie Clark, de 5 anos, tornam a situação assustadoramente familiar e Margot promete a si mesma encontrar a menina e resolver o assassinato da sua amiga de uma vez por todas. Mas a polícia, a família, os habitantes da vila, todos parecem esconder alguma coisa. E quanto mais profundamente Margot investiga, mais resistência encontra e mais afastada da verdade se sente. Poderá um criminoso viver tranquilamente numa comunidade pequena sem levantar suspeitas? Haverá alguém disposto a falar? E qual será o preço a pagar por desvendar o mistério daquela noite longínqua? Arrepiante e intenso, o livro Tudo Boa Gente, escrito por Ashley Flowers, coloca a perturbante pergunta: do que são capazes os nossos vizinhos quando pensam que ninguém os está a ver? Terá Margot conseguido descobrir o que aconteceu à sua amiga? Para responder a estas questões, terá de ler o livro. Para mais informações sobre o livro, consulte uoc.pt. Boas leituras! Prosseguindo o caminho retrospectivo da história do cinema, o Zé Ribeiro vai neste programa evocar a memória dos primeiros filmes produzidos com efeitos especiais. Alguém sabe quais foram? Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre o primeiro filme com efeitos especiais. Efeito especial é um termo bastante comum atualmente e sempre está relacionado com as novas tecnologias presentes nos filmes mais recentes. Porém, a sua história na sétima arte tem mais de 100 anos de idade. E, durante todo esse período, novas tecnologias foram criadas, outras foram aprimoradas para que fossem alcançadas as incríveis tecnologias que existem hoje. os efeitos especiais nasceram em 1985 com uma pequena produção de apenas 18 segundos chamada The Exquisitone of Mary Stuart. É importante salientar que este filme era reproduzido num pequeno dispositivo individual, portanto não era reproduzido por um número elevado de pessoas, como é o cinema atualmente. Esta película, produzida pelo celebricismo Thomas Edison, mostra a execução da Rainha Maria da Escócia, embora considerada um efeito muito simples. Apenas um corte para substituir a atriz por uma boneca. Na época, em 1995, assustou muito quem assistiu. Após as primeiras e simples aparições dos efeitos especiais nos filmes, a prática foi fortalecida e revolucionada por Georges Méliès. Este rapaz francês foi responsável por dirigir um dos mais importantes e memoráveis filmes do início do século XX, o clássico chamado A Viagem à Lua, de 1902. Nessa obra, Méliès utilizou praticamente todos os efeitos conhecidos na época, como stop-motion, animações, miniaturas, tocograma e iluminação. A maioria das produções cinematográficas atuais utilizam QGI e outras tecnologias como CHROMK, a famosa tela verde, para criar os seus efeitos visuais. E assim continuaram os efeitos especiais. Na sua crónica política nacional, a Mafalda centra a sua atenção nos resultados não muito positivos para a democracia portuguesa divulgados pelo AIDIA. É caso para perguntar, não serão as maiorias absolutas formas encapotadas de poder absoluto protagonizado por políticos sem ética? A história é uma lição, mas os governantes, apenas preocupados com a manutenção dos tachos, são péssimos aprendizes. Ora bem, eu já tinha até este texto programado antes de ficarmos sem primeiro-ministro e inclusive um dos nossos professores aqui do Clube de Rádio até comentou que parecia que estava a prever uma crise política, porque de facto Portugal foi um dos países que sofreu uma das maiores quedas no índice de representação política num relatório anual sobre o estado global das democracias, divulgado na quinta-feira, que revela o enfraquecimento dos regimes democráticos a nível global. No que diz respeito à representação política, o índice que mede a forma como os cidadãos se sentem representados pelos eleitos, Portugal caiu da posição 9 para a posição 22 no último ano, depois de já ter estado no terceiro lugar em 2017 num ranking de 173 países num estudo do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, uma organização intergovernamental com sede em Estocolmo, na Suécia. Num outro índice relevante, dos 17 analisados sobre a participação cívica, a forma como as pessoas procuram interferir no processo democrático, Portugal subiu 7 lugares, do lugar 76 para o lugar 69, relativamente ao ano anterior, continuando na primeira metade do ranking. Já no índice de direitos cívicos, Portugal manteve-se no lugar número 31, que já tinha tido em 2021 e em 2017. Contudo, no índice de Estado de Direito, um dos que revelou a maior erosão a nível global, Portugal caiu apenas para um lugar, portanto passando do lugar 33 para o 34 desde 2021, mas a queda desde 2017, portanto o ano em que Portugal estava melhor posicionado neste índice, foi de 12 lugares. Ainda assim, o continente europeu continua a ser uma das regiões com melhor desempenho em todo o planeta, havendo mesmo sinais encorajadores, sobretudo na Europa Central, de progressos significativos no desempenho democrático. E, portanto, temos aqui resultados que não são muito positivos para a democracia portuguesa e, aliás, para as democracias globais, porque demonstram que realmente a democracia está em risco. E que, na verdade, mostram que, lá está, que as democracias estão em crise não só em Portugal, mas em toda a Europa. E parece-me que temos de prestar mais atenção a estes indicadores antes que seja tarde demais e antes que a história volte a rimar como rimou no século passado. E, portanto, sem dúvida que considero que estes indicadores deveriam ser mais estudados por toda a população, deveriam ser mais falados e também deveriam merecer mais atenção por parte dos nossos governantes. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. killer, I know I'm wrong, yeah. I'm a problem that'll never, ever be solved. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a maven. I know this world is changing. Never gave in, never gave up. I'm the only thing I'm afraid of. No matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. Ana, vai falar-nos agora de uma combinação única entre estilo, conforto e versatilidade. Estamos a falar das conhecidíssimas botas texanas. Boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre as botas texanas. As botas da atualidade são muito diversas e atendem aos mais variados estilos e gostos pessoais. Entre elas, destacam-se as botas texanas, que têm ganhado cada vez mais popularidade. As botas texanas possuem características marcantes, como o bico alongado e levemente arredondado, o salto baixo e o cano médio ou alto. Esses atributos conferem um visual country e rústico, remetendo ao estilo dos cowboys americanos. No entanto, as botas texanas ganharam uma nova roupagem na atualidade, tornando-se um símbolo de moda e estilo, sendo utilizadas não apenas por amantes do estilo country, mas também pelos fashionistas e pessoas que buscam por um calçado estiloso e versátil. Atualmente, é comum vermos as botas texanas sendo usadas em diversas ocasiões. Elas podem compor looks casuais combinadas com jeans, blusas ou camisas, criando um visual descontraído e despojado. Para uma composição mais elegante, podem ser usadas com vestidos ou saias, criando um contraste interessante entre o country e o urbano. As botas texanas também são famosas por sua durabilidade e conforto. Elas são confeccionadas com materiais de alta qualidade e possuem solados resistentes, garantindo sua resistência e longevidade, além de proporcionarem um caminhar firme e seguro ao longo do dia. Em resumo, as botas texanas são uma tendência da atualidade que conquistou seu espaço na moda. Elas oferecem uma combinação única entre estilo, conforto e versatilidade, permitindo que cada pessoa crie composições únicas e cheias de personalidade. Seja para um evento mais casual ou para uma ocasião especial, as botas texanas se tornaram um item indispensável no guarda-roupa de muitos. Espero que tenham gostado. Até à próxima. No palco do Teatro Internacional, a Beatriz foca a sua atenção numa notícia cujo tema é a fraude e a manipulação dos preços que ocorreu na Coreia do Sul, envolvendo uma grande empresa do país, a Samsung. É uma vez mais o vil metal a ditar as suas leis. Essa prostituta vil da humanidade, como lhe chamou William Shakespeare na sua obra Timão de Atenas. O Ministério Público Sul-Coreano pediu, dia 17 deste mês, 5 anos de prisão para o presidente executivo da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, por fraude contabilística e manipulação de preços de ativos na Bolsa. Os factos terão ocorrido, segundo os procuradores, durante a polémica fusão de duas empresas do grupo empresarial em 2015. Os procuradores também pediram uma multa de cerca de 500 milhões de won, cerca de 385 mil dólares, na audiência final do julgamento realizada num tribunal do Distrito Central de Seul. Os investigadores acreditam que o valor da Chael Industries, uma das duas empresas do grupo que se fundiu e da qual Lee era o acionista maioritário, foi inflacionado artificialmente e o contrário foi realizado com a outra empresa envolvida na transação, a Samsung CIT. Os procuradores concluíram que a alegada desvalorização da Samsung CIT resultou em perdas para outros investidores e que Lee estava por trás das alegadas irregularidades. A fusão foi considerada crucial na altura para consolidar a sucessão de Lee como herdeiro do grupo familiar Samsung, uma vez que o seu pai, Lee Kun-hee, tinha sofrido um ataque cardíaco um ano antes que o manteve incapacitado até à sua morte em 2020. Lee também é acusado de estar envolvido no esquema para inflacionar o valor da Samsung BioEpis, uma joint venture entre a norte-americana Biogen e a Samsung Biologics, que é ela própria uma subsidiária da Shell. O presidente da Samsung já tinha passado mais de 2 anos e meio na prisão pelo seu papel no caso de corrupção, que levou à demissão da ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye em 2017 e foi libertada em 2021 graças a um indulto governamental. O governo sul-coreano argumentou que o indulto era de interesse nacional, já que a Samsung é o maior grupo empresarial da Coreia do Sul. A expectativa é que o tribunal consiga decidir sobre este caso relacionado à manipulação de ativos no mercado de ações, inaugurado em 2020, no início do próximo ano. Mafalda continua a seguir o trilho dos mercados de Natal. Desta vez, sugere uma viagem até ao norte, até à cidade do Porto, para visitar o mercado de Natal, que se realiza na Praça da Batalha e no Palácio de Cristal durante o mês de dezembro. A este propósito, eis um poema de Fernando Pessoa. Chove, é dia de Natal, lá para o norte é melhor. Há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente, que é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes disso que nevar. Ora bem, na sugestão de visita desta semana, continuamos na nossa saga de mercados de Natal. Desta vez viajamos até ao Porto e falo-vos do Mercado de Natal do Porto, que se realiza de 1 a 24 de dezembro de 2023. A feira anual de Natal é realizada na Praça da Batalha, em dezembro. Localizado no centro do Porto, o mercado artesanal é composto por cerca de 20 cabanas de madeira, oferecendo livros, itens de decoração, vestuário e gastronomia, música ao vivo, várias oficinas e entretenimentos estão também disponíveis. O mercado está belíssimamente decorado com luzes brilhantes típicas do Natal e que, aliás, proporcionam essa atmosfera natalícia. Está aberto das 11 da manhã às 8 da noite durante a semana, com horário prolongado até às 23 aos sábados e domingos. Ainda no Porto, sugiro-vos também o Mercado de Natal do Palácio de Cristal, de que se realiza de 1 a 23 de dezembro de 2023. O Mercado de Natal é realizado em todos os meses de dezembro, nos Jardins do Palácio de Cristal, na Avenida das Tílias. É um mercado de férias também, que apresenta música, vários artesanatos, vários espetáculos, vencedores de artes, oficinas e produtos regionais, com abundância de entretenimento, tanto dentro como ao ar livre. O Mercado de Natal tem atrações para todas as idades. Temos o Pai Natal, a perdição das crianças, cantores, palhaços, mágicos, caricaturistas e dançarinos. É também conhecido por comidas e biscoitos deliciosos. Não perca e viaje até ao norte do país. Divirta-se e boa viagem! Ouvimos no início do programa a música Chamar a Música, da Sara Tavares, e aproveitamos também este programa para prestar aqui a nossa homenagem à cantora que faleceu recentemente aos 45 anos com um tumor no cérebro. Realce também que esta música foi assim um grande ícone na Eurovisão em 1994, porque lá está a Sara Tavares, que representou Portugal com esta música, e a música é conhecida até aos dias de hoje. Saliento também que foi uma grande perda para o país, porque a cantora tinha uma belíssima voz e, como eu já referi, representou Portugal na Eurovisão, portanto foi assim um marco importante. E aproveito também para prestar, também em nome do clube, as condolências aos familiares e aos amigos. Yeah, that's a good paranoid. Why are you so paranoid? No. Don't be so paranoid. Don't be so. Baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do us good, for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time, you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go, oh, here we go. Baby, don't worry about it. Lady, we'll go out to the floor. Anyway, they don't know. They don't know. I got you. They'll never know. Never know. Anyway, they don't know. Never know. I got you. They'll never know you. All of the time, you wanna complain about the nights alone. So now you're here with me, stress and gratitude, leave that attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look at your cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word of mouth, don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world, till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Baby, we'll go out to the floor. Anyway, hey, don't know. To the floor. I got hey, you'll never know. Never you. Know. Anyway, we don't know. They don't know. I got you. They'll never know you. Baby, don't worry about it. Lady, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things. E agora destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. porque nunca é demais prevenir, o exercício A Terra Treme foi executado em todas as escolas do agrupamento que se associaram a esta ação de sensibilização de abrangência nacional. E todos aprenderam que, se a terra tremer, não se podem esquecer de baixar, proteger e aguardar. No dia 16 de novembro foi assinalado o Dia Internacional para a Tolerância com uma sessão conjunta do Clube Europeu e da Área Disciplinar de Filosofia. A temática, tão pertinente como atual, foi introduzida pela professora Cristina Castanheira para a reflexão de todos os alunos presentes, turmas do décimo ano, e o painel constituído exclusivamente por alunos estrangeiros ou com ascendência de outro país. Pretendia-se que todos pensassem nas suas atitudes, face à diferença, e que se imaginassem no lugar de outros que tanta vez são desrespeitados e discriminados. Dos alunos estrangeiros, tivemos interessantes testemunhos, que deixaram a descoberto as razões porque deixaram os seus países e a forma como estão a integrar-se ou já integrados na nossa comunidade. De alguns, ouvimos falar da falta de liberdade e de segurança, das precárias condições de vida, da falta de oportunidades para os jovens, do começar do zero em terras estranhas. De outros, a forma como lidaram com críticas à sua aparência, à sua origem e com os estereótipos que passam pela cabeça de alguns. De todos, e apesar das adversidades, a satisfação de terem encontrado um local tranquilo, onde estão a ser bem acolhidos e apoiados, e onde têm a possibilidade de pensar num futuro para si. E no âmbito dos intercâmbios, esta semana recebemos os alunos e as professoras da Polónia. Mais uma semana de convívio, de partilha e desenvolvimento cultural e social dos nossos alunos participantes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca vi um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sentes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Lua cheia, paz, riso de bebê. Diga ninguém. Diga, diga, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E fica a também. Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido.